desespero. Quem nunca sentiu, já conheceu. Viu de perto e numa dessa, por isso se envolveu. Aí perdeu a cabeça, como eu perdi também. Quer dinheiro, mulher, moral, chega que tem. De fora até parece que é tudo muito fácil, mas quem tá dentro sabe que o buraco é mais embaixo. Interesse tem de morte, sinceridade não vejo num abraço, num aperto de mão, muito menos no beijo de umazinha qualquer que só quer aparecer. Ela fica com a moral, eu fico com o prazer. Me aproveito como se aproveitam de mim. Umas gramas, uma noite de gemidos e fim. As caras mudam, mas é quase sempre a mesma intenção. Negócio frio como sangue que corre em meu coração. Nem sempre fui assim, sério, de pouco sorriso. Metamorfose atinge o pobre que busca ser rico. Correndo na infância, brincando de pé no chão. 7 ou 8 de idade, com pouca preocupação. Só a escola que eu não queria ir. Lembranças ficaram na memória, eu não posso fugir. Soltar pipa, peão, jogar pilica, passar tarde na praia, dar um rolê de zica. Mas vi o movimento e já me seduzia. E se trombasse uma fita numa dessa teia? Hoje a carga é pesada, não tem mais aquele encanto. Depois que a gente entra, vê e fica de canto, pra não pisar na bola e nem ser pisado. Até pra dar um rolê com chegado é embaçado. Se não é maluco, é os homens que já me conhecem. Tão na sede pra me trancar e ouvir minha prece. Se tem saída eu não sei, mas ainda não achei. A gente se fala, e o que vem fácil vai fácil, eu sei. Entrei pro crime, não controlei minha ambição. Me transformei no rei do pó, maestro da ilusão. Mas nada disso preenche o vazio do meu coração. Será que é tarde pra pedir perdão? Entrei pro crime, não controlei minha ambição. Me transformei no rei do pó, maestro da ilusão. Mas nada disso preenche o vazio do meu coração. Será que é tarde pra pedir perdão? Como vou sair agora se dependo disso? Não estudei, eu sei, errei. Admito, tô arrependido, véi, pode acreditar. Depois que embala na descida é ruim de parar. Tudo que eu tenho devo aos nóia, isso pra mim pesa. Não é legal pensar assim, no fim até me estressa. Mas tenho que ser realista e reconhecer. O que me alimenta é o motivo da minha deprê. E pra você pode até parecer blá blá blá, que eu tô querendo me fazer a minha cara livrar. Mas não é nada disso, sei do meu compromisso. Comprei agora, é meu, deixa tudo comigo. Eu só queria deixar claro como penso agora. Que é distorcida a imagem pra quem vê de fora. Arrependimento não cessa meu sofrimento. Até sinto inveja dos quentes em certos momentos. Tão sempre falando de Deus que ele é maravilhoso e que a vida é o bem mais precioso. Mas sempre vem alguém, tira minha atenção, me traz de volta pro meu mundo de escuridão. Logo desbaratino, volta o pensamento louco de achar que tudo que eu tenho é muito pouco. Os puxa-saco alimentam meu ego. Faço de conta que acredito, me finjo de cego. Já faz tempo tô com um pressentimento estranho, como se fosse de outro alguém o dinheiro que eu ganho. Sou meu patrão, mas me sinto explorado por alguma força do mal manipulado. Eu vou esquecer essas besteiras, preciso correr. Tem gente contando comigo pra amanhã comer. É embaçado distinguir o certo do errado, o bem do mal, quem é inimigo e quem é aliado. Entrei pro crime, não controlei minha ambição. Me transformei no rei do pó, maestro da ilusão. Mas nada disso preenche o vazio do meu coração. Será que é tarde pra pedir perdão? Entrei pro crime, não controlei minha ambição. Me transformei no rei do pó, maestro da ilusão. Mas nada disso preenche o vazio do meu coração. Será que é tarde pra pedir perdão? Sem certeza de nada, prossigo inquieto. Desconfio sempre de quem chega muito perto. Vem me filmar, me cumprimentar. Me diz pra que não sou político, muito menos galã de TV. Sinto o odor da trairagem que me rodeia. Querem que eu seja o próximo a cair na teia. Já faz parte do jogo, eu até me conformo. Mas se for um irmão meu, aí eu me transformo. Mas tenho que tá preparado, tudo acontece. Aquele fruto bonito um dia também apodrece. O tempo fecha qualquer hora e pode chover. Então amar e confiar nessa vida pra quê? Porque um irmão veio aqui me dar um toque. Disse que eu fui vendido por 30 moedas por um lock. Traição, decepção é o que eu mais tenho visto. E esse final já era previsto.